Ask You Music. Por favor, meu amor, eu te peço pra que não vás. Dizes chegar ao limite e não aguentar mais. Convives com a ideia de me partilhar. Pois do jeito que te amava eu não te amo mais. Dizes que sentes que te troco pelos meus fãs. Tu criticas o presente, já nem olhas para trás. Quando pensei em desistir tu deste-me força e mais. Era no tempo em que eu me ausentava mais. Foste a única pessoa que me fez sentir capaz de seguir em frente e não desistir. Sempre tive o teu apoio, baby. Porque é que hoje me queres deixar na mão? Não te importas se magoas o meu coração. Passado foi duro, presente é igual. Baby, eu luto pra nos dar um futuro legal. Enquanto isso não acontece, eu continuo aqui. Mais tempo ausente do que perto por de ti. Por favor, baby, não vai, fica só comigo. Pois de ti é muito preciso, oh. Eu te amo, baby, não vai, pois sem ti eu não sobreviverei. Por favor, meu amor, eu te peço pra que não vás. Sem querer ser egoísta, mas penso um pouco em mim. Será que não vês que eu também sofro quando não tô perto de ti? Também penso em várias coisas de tantos outros ouvir. Mas isso pra mim é relevante, pois eu confio em ti. Sei que às vezes é difícil acordar sem mim. Partilhas-me com um milhão e não me deixo pra ti. Mas com o tempo vai mudar a nossa situação. Isso se tu não me deixares na mão. Pois se te fores irás partir o meu coração. E eu vou perder o norte, desprender-me do chão. Mas não posso obrigar a continuar. Apenas peço que penses na falta que farás a mim. Por favor, baby, não vai, fica só comigo. Pois de ti é muito preciso, oh. Eu te amo, baby, não vai, pois sem ti eu não sobreviverei. Afastar a dor que eu sinto. Oh baby, por favor, meu amor, eu te peço pra que não vás. Por favor, baby, não vai, fica só comigo, pois de ti é muito preciso, oh. Eu te amo, baby, não vai, pois sem ti eu não sobreviverei. Yeah, boy. Baby, yeah.